Alô Paraíba, alô Rio Grande do Norte, alô Brasil. Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu. É um sonho meu, nada se acabou. Swingou! Não, é impossível, não consigo viver sem você. Volte e vem me ver, tudo em mim mudou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim. E viver assim é quase morrer. Tá legal, Chicaneira? Canta aí, vai! Esse é o Mesa de Bar 3. Que você brincou e que ainda é meu, só meu. Estúdio 3D, IT Gravações. Hoje mais um dia de tristeza para mim passou. Nem o meu olhar, nada se alegrou. Sinto-me perdido no vazio que você deixou. Nada quero ser, já nem sei quem sou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim. E viver assim é quase morrer. Siga a Thay Chicana Chicana no Instagram, vá lá! E que ainda é meu, só meu, o seu amor.